Comunitária apresenta Rádio Verde. Horas e 3 minutos, 16 graus em Porto Alegre. Estamos aqui ao vivo, 87.9 FM, na sua Ipanema Comunitária, com o programa Rádio Verde em sua sexta edição. Bom dia, então, Caco Rocha. Bom dia, Flávia. Bom dia, Eric. Bom dia, Josi, que já está aqui com a gente. Isso, vocês ouviram aí um iniciozinho da gravação da semana passada, mas não, isso não era para entrar no ar, nós estamos aqui ao vivo. Foi só uma pegadinha. Né? Não, estamos aqui ao vivo desta vez, como já é de habitual. Semana passada foi gravado extraordinariamente, né? E a pessoa já tava ligando pra reclamar aqui, né? Que história é essa de gravar de novo? Pois assim? Ainda botar a mesma gravação de novo. Não. Hoje nós vamos tratar sobre a educação ambiental, né? Então, assim, um tema que eu acho que é muito importante no cenário atual em que são necessárias mudanças, né? Uhum. De atitudes, de consciência, né, Caco? Mas antes disso, vamos aos contatos, né? Como é que as pessoas que querem se comunicar com a Rádio Verde fazem? Elas podem mandar um e-mail, né, Flávia, para o programa Rádio Verde, tudo junto, sem acento, @gmail.com. Podem dar uma ligada aqui para a gente no 3407-6599 ou fazerem contato com a gente pelo Facebook, né? No facebook.com/reciclarg, sem o M no final. Antes da gente falar com a Joselaine Fuchs, que já está aqui com a gente no estúdio, que trabalha com educação ambiental, também teremos uma entrevista gravada com a Lara Lutzenberger, falando sobre, entre outros assuntos, a questão também da educação ambiental. Bom, só para interromper, assim, quem está ouvindo, muito bom, vale muito a pena essa conversa com a Lara, que ela trouxe umas reflexões bem interessantes para a gente. Assim, né? É verdade. Não, depois vocês vão entender porque que eles estão rindo de mim, porque eu tomei um puxão de orelha da Lara Lutzenberger, né? Porque eu resolvi ser sincera, mas isso aí que tá, eu sou sincera. Mesmo as minhas atitudes que não são, digamos assim, ecologicamente corretas, que fazer o quê? Ninguém é perfeito, né? A gente tá aprendendo aqui, tá todo né? Todo mundo trabalhando. Exatamente, isso. Tentando se aprimorar, né? Sim, todos os dias, né? Tá, mas a questão é que se a gente tá aqui é porque a gente não é perfeito. Então tá é todo verdade, mundo no mesmo bonde. Mas enfim, antes do nosso primeiro bloco musical, Eric, acho que vamos de notícia então, né? Pra começar o programa. Ambiental. O grande volume de chuva ocorrido nos últimos dias no Rio Grande do Sul ainda afeta milhares de pessoas. O governo do estado montou um esquema especial até amanhã para atendimento às famílias afetadas e monitoramento da situação na região metropolitana e no Vale do Rio dos Sinos. Os interessados em fazer doações podem entrar em contato com a Central de Doações da Defesa Civil, que fica no Centro Administrativo, na Avenida Borges de Medeiros, número 1501, aqui em Porto Alegre, né? O fone lá para contato é 3288-6781. O pedido é para que sejam doados cobertores, colchões, alimentos e materiais de higiene pessoal. O Caco estava vendo aqui pela internet também, tem um... Foi nessa noite aí, cara, que teve alagamento na Zona Norte de Porto Alegre. Lá no bairro Sarandi, né, do Arroio Feijó, até a gente tava comentando que o pessoal ainda não sabe, foi uma surpresa, assim. Então, mesmo script, né, pessoal saindo de casa, perdendo as coisas. E esse sentimento, né, Flávia, de quando a gente fala das questões ecológicas, assim, às vezes parece que é uma questão muito distante, assim, né. Ah, que um dia, coisa, e daí quando acontece as coisas, a gente fica numa situação de que não sabe exatamente como fazer, né? Então a semana em Sapucaia, um lugar onde eu trabalho, também foi bastante atingido, assim, e realmente, assim, as pessoas ficam, inclusive eu, né? Claro, tem esse trabalho de recolher alimentos e coisa, mas além disso, assim, parece que nós ficamos como umas baratas tontas, né? Estamos à mercê, e realmente daí que se coloca essa questão ecológica muito forte, né? De que a gente se coloca como o homem, né? O centro de tudo e coisa. E quando acontece essas coisas, a gente vê que a gente é muito frágil, né? E de que, então, tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? De educação ambiental, de se rever algumas coisas. E acho que a principal coisa do programa, né, pessoal? De se reconectar com a natureza. E de assistir a proximidade, né? Que quando acontece longe, assim, a gente acha que é... Mas quando é do lado da tua casa, no teu bairro, na cidade vizinha, é o que vê, sente mesmo. Sim. Então tá, então antes de começar com o nosso tema central do nosso debate aqui, vamos ao nosso primeiro bloco musical, Eric Hempel. Ah, um bloco musical inspirado, né? Inspirado, primeiro, né? Agora a gente estava conversando até antes aqui nos bastidores com a Josi, falando de educação ambiental, né? Lembrando, fizemos um bloco bacana, que é voltado assim, um pouco para as crianças, mas o que eu me dei conta assim, foi que nesse programa está rodeado por mulheres, né? Ah, pois é. É um programa feminino hoje, né? Sim, mais então, feminino. Isso, já geralmente a Flávia tá sozinha aqui. Normalmente estou em minoria, né? É, mas hoje nós invadimos o programa, isso aí, sim. Poder feminino no ar. E nas músicas também, Eric, é isso? Sim, nós vamos ficar mulherada, os primeiros blocos, pelo menos. Começando com o Pato Fu, Rita Lee, Adriana Galcanhoto também, que se lembra nesse álbum como Adriana Partim-Pim-Pim. E final com a Cel também, Menina Rosa. Ar Puro, Rádio Verde. Bye. Rádio Verde.

Verde! Rádio Verde! Rádio Verde! 10h25. Estamos aqui ao vivo neste sábado de sol lindo aqui na Zona Sul de Porto Alegre, na nossa sexta edição do programa Rádio Verde na Ipanema Comunitária 87.9 FM no seu dial e também pela internet ipanemacomunitaria.com.br. Depois desse bloco musical inspirado e feminino, né, Eric Hempel? Inspirado nas mulheres. Isso, e também temos que falar, né? Agora contamos com vinhetas falando do programa, sim, né? Bom, agradecer mesmo de coração a todos que estão participando, né, na construção, né, da nossa Rádio Verde, a nossa querida pequena e grande participante. Ah, né, é verdade. Luísa, que é filha de dois grandes amigos meus, o Daninho e a Deia, e que liberaram, né? Até a Deia brincou, disse que ia cobrar, né? Pela voz da filha, né? Da pequena. Mas, assim, ela gostou a gente muito. Dá um beijão na bochecha. É, dela. Isso. Ela é muito fofa, assim. E acho que é legal isso, assim, da gente construir isso exatamente com todo esse carinho que a gente tem pelo programa e também juntar as pessoas que a gente gosta. Outra pessoa importante também pra gente lembrar o Augusto, né? O Guto, amigão, que fez também algumas vinhetinhas, tá participando e torcendo também por nós. Muito obrigado, né? Adorei do Arpuro. O Arpuro tá muito boa. Muito bom. Então tá, antes da gente começar o nosso debate mesmo, tema central do nosso programa, que vai tratar sobre educação ambiental, antes disso, vamos de notícia, Eric Hempel? Plantão ambiental! E está rolando hoje e amanhã no Centro de Eventos do Plaza São Rafael a 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente. O evento é uma preparação para a Conferência Nacional, que vai acontecer em Brasília durante o mês de outubro. Com o lema Vamos Cuidar do Brasil, todas as etapas da conferência vão debater a política nacional de resíduos sólidos, com foco nos eixos produção e consumo sustentáveis, redução de impactos ambientais, geração de emprego e renda e educação ambiental. O outro objetivo é estabelecer a responsabilidade compartilhada entre governos, setor privado e sociedade civil. E na terça-feira, às 19h, a Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre promove audiência pública que vai debater a criação de área de proteção ambiental na zona extremo sul de Porto Alegre. O encontro vai ser na Associação Lajeado, na Avenida Edgar Pires de Castro, número 9316. Até o pessoal da SCAT, nossos convidados aqui da semana passada, estavam postando no Face que estavam indo para lá e tal, então... Nossos amigos aí, os caras já estão participando lá da conferência. A Zona Sul cada vez mais em vista também, acho que é importantíssimo, né? Criações cada vez mais de área de preservação ambiental e tudo mais. Na verdade, o Caco tava falando sobre a conferência do... É, pois é, são duas coisas diferentes, né? Que a gente tratou nessa notícia, né? Claro, as duas têm a ver, claro. Tanto na Zona Sul. Então tá certo. Então vamos começar o nosso debate aqui, a nossa conversa. Primeiro, agradecendo a presença aqui da Joselaine Fuchs, técnica ambiental e educadora, gerente de projetos socioambientais da Semente Universal. Bom dia, Joselaine. Bom dia, Flávia. Bom dia, Caco. Bom dia, Eric. Obrigada pela oportunidade de estar batendo esse papo, né, sobre educação ambiental. Pois então, a Semente Universal tem como missão promover projetos educacionais para sustentabilidade. Entre os serviços oferecidos está a criação e gerenciamento de projetos e campanhas socioambientais para escolas, empresas, entidades, instituições, comunidades, além de oficinas teórico-práticas. Também são oferecidas soluções em permacultura urbana. Bom, isso aí é o que está no blog, né, da Semente Universal. Agora que... Como é que tu começou a trabalhar nessa área de educação ambiental, Joselaine? Como é que foi, assim? Comecei a trabalhar com educação ambiental depois de ter uma experiência ruim trabalhando na gestão de empresas. Então, eu sou técnica ambiental. A minha primeira experiência foi fazer gestão, certificação de qualidade ambiental para empresas. E eu vi que não adiantava eu atuar nesse âmbito. Eu fui, enfim, capacitada, instruída para atuar nesse âmbito. E eu não via eu colocar em prática aquilo que eu acreditava. Então, eu passei um ano trabalhando com empresas e tive contato com a Fundação Gaia. Fui fazer um curso de arte e educação, um final de semana de imersão, e acabei descobrindo que eu poderia trabalhar com educação ambiental, que eu poderia usar esse conhecimento técnico ambiental, do qual eu tinha estudado, para trabalhar com a educação, trabalhar com comunidades, trabalhar com crianças, né, e agir mesmo dentro de empresas, mas mais no âmbito da educação e não na reparação de danos. Porque a parte acaba sendo um pouco, talvez, decepcionante ou frustrante, porque dentro da empresa tu tem que fazer o trabalho pro forma, o que precisa, o mínimo que precisa para a coisa, é isso? Exato, né? É o que as certificações exigem, são coisas burocráticas que visam apenas um apelo econômico e também marketing, né? Sim, uma maneira de poder poluir, mas não... Exato. Não, o que a gente chama assim de, dentro assim, né, do movimento ecológico, o ecobusiness, né? Ah, somos ecológicos, né? Mas, na verdade, todo processo de produção, todo processo até de interação humana não é... Não respeita, né, a natureza. Então, foi esse choque assim, com esse mundo que fez eu me voltar para dentro de mim para ver o que eu poderia fazer, como que eu poderia usar esse conhecimento que eu fui adquirindo. Então, acho que agora a gente vai chamar aqui para conversa. Nós gravamos durante a semana com a Lara Lutzenberger, que também é uma pessoa que, entre outras questões, atua nessa área de educação ambiental. E acho que a gente poderia colocar, então, o primeiro trecho da Lara, né? Estamos aqui com a presidente da Fundação Gaia, Lara Lutzenberger. A Fundação Gaia foi criada em 1987 por esse grande ambientalista brasileiro, José Lutzenberger. Bom dia, Lara. Bom dia, Flávia. Prazer estar contigo aí, com os ouvintes também. Pois é, gostaria de começar conversando contigo sobre o trabalho da Fundação, né? A sede fica, do Rincão Gaia, fica no Vale do Rio Pardo, né? Isso, Lara? Isso, a nossa sede fica no município de Rio Pardo também, mas muito mais próxima da cidade de Pantano Grande. Então, a gente associa muito mais o Rincão a Pantano do que a Rio Pardo, apesar de que estamos juridicamente no município de Rio Pardo. Certo. E você, a Fundação atua na área de educação ambiental, né, Lara? Você poderia explicar para os nossos ouvintes basicamente qual é o trabalho que vocês fazem? A prioridade do nosso trabalho na Fundação é justamente tentar sensibilizar, contribuir para sensibilizar a sociedade, a população, acerca do grande desafio que nós enfrentamos hoje em dia na busca de uma sustentabilidade planetária, sustentar as condições do nosso planeta de nos propiciar a vida. E nisso, então, o que a gente mais enfoca lá no Rincão Gaia é justamente a recepção de visitantes de todas as origens e condições, para, através da história do Rincão Gaia, que é uma história muito bonita, o meu pai começou esse trabalho lá, regenerando uma área que tinha sido completamente destruída e consolidando no lugar dela um local que abriga uma enorme biodiversidade, uma riqueza de ambientes diferentes, uma arquitetura que se insere harmonicamente naquele local e que tem baixo impacto, que é feita inclusive com materiais regionais, uma gestão adequada dos recursos hídricos, a produção orgânica de alimentos e a criação ética de animais. Então, são uma série de questões que o Rincão Gaia abriga e que ele ilustra para a sociedade e que, através de uma visita guiada, as pessoas têm a oportunidade de ver e de suscitar uma série de reflexões que as mobilizem para uma prática cotidiana mais eco-cidadã. Então, esse é o carro-chefe da Fundação. Além disso, nós também oferecemos lá cursos, a gente tem uma programação anual de cursos cada vez mais diversificada, que aprofundam alguns temas específicos, sempre sob a ótica da sustentabilidade. Nós também temos aqui em Porto Alegre uma parceria com a Livraria Cultura, que nos permite, no auditório dali, mensalmente, oferecer uma palestra que também propicia às pessoas a aquisição de mais conhecimentos. A gente tem um projeto muito bonito lá em Garopaba, agora já saindo aqui do Rincão Gaia, que fica em Santa Catarina, numa parceria que a gente tem com Gaia Village e que se transformou num projeto imenso em que a gente está mobilizando toda a comunidade escolar de lá. São mais de 20 escolas que anualmente desenvolvem projetos para conhecer a realidade socioeconômico, cultural, paisagística deles e para desenvolver atividades construtivas que visem um ambiente e uma situação melhor, né? Também a gente tem um projeto muito bacana aqui no Jardim Lutzenberger, que fica na Casa de Cultura Mário Quintana. É uma proposta muito singela, poética até, mas que também tem um papel sensibilizador. O momento em que a gente constituiu no terraço do quinto andar da Casa de Cultura Mário Quintana um local que também ficou bonito, acolhedor e abriga uma ampla gama de espécies. É muito bonito ali, né? Conhece, né? Uhum. E a gente tem melhorado esse jardim ano a ano. Agora, esse ano, inclusive, nós incluímos ali obras do artista plástico Mauro Fucci, com pérgolas que ele desenhou, muito originais. E também é um local onde a gente busca sensibilizar as pessoas que, mesmo num ambiente estritamente urbano, no terraço do quinto andar de um prédio do centro de Porto Alegre, se pode promover a vida, se pode promover a diversidade, se pode promover qualidade de vida também. E, inclusive, aquele local está sendo tão amado assim, pela sociedade, pela comunidade, que tem se desenvolvido lá cada vez mais eventos culturais, com música, teatro, até apresentações cinematográficas. Eles projetam na parede do prédio ao lado e assistem ali do Jardim Lutzenberger. Ah, então, que legal, eu não sabia essa parte aí do cinema. Não sabia. Isso começou esse ano, uma coisa muito bacana. Que é um espaço muito bonito mesmo, né, Lara? Vocês ajudaram, a Fundação Gaia ajudou a fazer? Como é que foi ele? Como é que foi planejado? Ela é responsável pelo espaço, foi uma iniciativa da Fundação, e durante muitos anos eu confesso que penei muito, cheguei ao ponto de querer desmanchar tudo, tão difícil era achar uma forma de manter aquele espaço, né? Até que há uns anos atrás eu consegui uma parceria muito bacana com a Braskem, que tem aportado recursos e tem nos ajudado no sentido de ter uma pessoa aqui, inclusive é o Edgar Mai, é apaixonado pelo local e ele cuida. Ele vai semanalmente lá, ele conhece cada vasinho, cada historinha lá dentro daquele jardim, ele é o nosso zelador e cultivador do Jardim Lutzenberger. Inclusive, vários visitantes têm a oportunidade de conversar com ele e saber as histórias do jardim. Então, isso foi um processo lento e gradativo em que a gente conseguiu realmente, tem conseguido consolidar o Jardim Lutzenberger como um espaço diferenciado em Porto Alegre e que é, novamente, uma iniciativa da Fundação. Essa, então, é a Lara Lutzenberger. E a gente explicar aqui para os ouvintes, né? A gravação foi feita por Skype, nem sempre a qualidade vai ser assim, a mais perfeita, mas de qualquer forma um bate-papo muito relevante para. Então a gente achou que mesmo em alguns momentos, assim, a gente separou em trechos essa gravação, né? Em alguns, infelizmente, a qualidade da recepção não estava tão boa assim, né, Caco? Mas acho que vai. A qualidade da informação, independente, né, do áudio, acho que é interessante da gente. Mas exatamente por isso, né? Que vale pela experiência, né? Porque às vezes a gente fica pensando, bah, faltam referências nessa questão ambiental e tal. Mas na realidade elas estão aí, assim, sabe? As pessoas estão aí, a Joyce está aqui, as pessoas estão aí, falta talvez assim mais o interesse e esses espaços, né? Esses espaços para se falar sobre isso, para se conversar com essas pessoas, porque na realidade quando a gente vai falar em educação ambiental, enfim, a gente tem que acabar tratando de assuntos que mexem, tocam na própria carne, né? E daí até já jogar para Josi, assim, Josi. Como é que tu preferes trabalhar com adultos, com criança? Como é que é o teu enfoque do teu trabalho de educação ambiental? Quando eu comecei a trabalhar com educação ambiental, os trabalhos que mais apareciam eram trabalhos com crianças. Era trabalho em escolas e também com adolescentes. Sempre foi muito bom trabalhar com crianças e adolescentes, principalmente a questão ambiental. Então, o que, que eu fazia? Desenvolvia manejo de hortas, levava um pouco dos aspectos da permacultura, da agroecologia para as crianças. Durante todo esse tempo, eu fui observando que, às vezes, a gente coloca responsabilidade em seres que só precisam de um adulto para imitar. Então, eu trabalhei... Comecei a trabalhar com o currículo da ecopedagogia, a questão da escola sustentável, que é um assunto fascinante, tem muita demanda de trabalho. Muitas escolas querem ser uma escola sustentável. É uma maneira da gente abrir a escola também para a comunidade, para que esse ambiente se torne um ambiente... Então, por muitos anos eu trabalhei a educação ambiental direcionada para crianças. E, ao longo desse tempo... Eu tive contato com outras formas de pedagogia, comecei a estudar pedagogia também para fundamentar também, né, o meu trabalho, já que eu era só da área ambiental, da área técnica. E entrei em contato com a pedagogia Waldorf, com a antroposofia, e ali sim eu me dei conta disso, que quem assina acordos econômicos e políticos e nos deixa à mercê, assim, que deixa à mercê essas questões ambientais, são os adultos que hoje estão no poder. Quem consome algo que é oriundo de um trabalho escravo ou um produto que não foi assim, que não é sustentável, que está dentro de uma cadeia linear, são os adultos. As crianças não são consumidoras, né? Assim, são mais passivas, elas são muito mais passivas, né? Na verdade, é os adultos que são os ativos. Exato. Então, claro, é muito... É legal, é gratificante. As crianças adoram trabalhar com educação ambiental. Eu sempre vou ter contato com isso. Mas hoje o meu foco é trabalhar com a capacitação de professores para que eles sejam disseminadores dessa ideia. E adultos, né, para que eles transformem dentro de si o conceito de educação ambiental, educação que eu chamo de socioambiental hoje, né, para que eles sejam o exemplo das crianças. Né. Então, hoje eu tenho muito mais meu foco realmente na educação de adultos, porque eu entendo que a educação ambiental é uma reeducação. Né. Então, tu não precisa reeducar uma criança, a criança está no processo de educação. Né? Ela vai crescer seguindo os exemplos que ela tem, seguindo o exemplo do professor que ela tem, seguindo o exemplo do pai, da mãe, do tio, de todos os adultos que a circunda. Né? Então, o processo de educação ambiental é uma reeducação, uma reinstrução daquilo que a gente perdeu aí na década de 80, na década de 90. Né? Então... Até porque, eu não sei, eu me lembro do filme que esqueci o nome do Al Gore, que ele fez aquele filme, que ele falava... Uma verdade inconveniente. Que daí ele falava da foto da Lua, da Terra feita do espaço, que aquilo meio que foi um desencadear, assim, dessa questão ecológica. E se a gente parava, sabe, de perceber a Terra e perceber que a gente era parte de uma coisa só, então isso faz o quê? Menos de 50 anos. Então... Muita gente, todos os adultos, bem dizer, não tiveram esse trabalho, né, de educação ambiental, de sensibilizar para essas coisas. Né? A gente fala em compostagem, fala em banheiro seco, e as pessoas não conhecem, não sabem nem que existe esse tipo de coisa. Então, a gente tem muito, muito o que fazer com relação aos adultos. Isso é uma coisa que até me chamou a atenção quando tu trouxe, né? De se preocupar e trabalhar com os adultos, porque normalmente eu não gosto, eu não gosto desse cacuete, né? De, ah, não, nós temos que educar as crianças pra daí fazer as coisas pros adultos, porque a gente não tem mais tanto tempo, assim, eu acho, né? E as crianças, elas naturalmente já têm ações... mais ecológica, assim, sabe? Raramente tu vê uma criança botar um lixo no chão se ela não enxerga um adulto fazendo isso, né? As crianças adoram. Uma vez que tu fala de compostagem dentro da escola ou que tu simplesmente tem uma composteira e tu coloca os resíduos orgânicos lá, as crianças adoram. Elas vão lá e querem encontrar minhoca. Vão lá e querem dar comidinha pra minhoca. Querem... Separam o lixo. Então... O trabalho que a gente tem com as crianças é muito é muito menor, é uma coisa muito mais natural do ser, né? Tu não acha que até as próprias crianças podem, então, passam pra dentro de casa, o que acaba aprendendo e acaba fazendo ciclo, né? É, certamente, assim. Essa é uma dos motivos que se trabalha muito com criança, né? Que ela vai ser uma multiplicadora fenomenal, né? A criança, ela tem a capacidade de chegar em casa e realmente transformar a sua casa. Então vamos ouvir agora mais um trechinho da Lara Lutzenberger, ouvindo o que ela comenta sobre essa questão da educação. Então, Lara, quando a gente fala em educação ambiental, a gente normalmente pensa mais em crianças e adolescentes, né? Tu acha que realmente tem alguma esperança, assim, da gente mudar a consciência dos adultos, assim? Olha, é verdade que o adulto, ele é bem mais difícil, ele é bem mais reticente à mudança. É, hoje eu tenho coisas muito básicas, a própria separação do lixo, como às vezes é difícil para adultos, mesmo esclarecidos e conscientes da problemática ambiental, praticarem a separação adequada do lixo para propiciar uma reciclagem e um melhor aproveitamento deles. Não obstante, isso também é bem diferente das crianças, né? A criança é uma esponja. Ela constrói os hábitos da vida dela a partir dos estímulos que ela recebe. Então, você percebe no trabalho de educação ambiental que a resposta que as crianças trazem é praticamente imediata, mais efetiva. Bem diferente dos adultos, que são mais arraigados aos hábitos que eles já estão acostumados. Por outro lado, eu vejo que nós não temos tempo mais de focar apenas nas crianças. A urgência de uma tomada de atitude, de uma mudança cultural na nossa civilização, ela é tal que nós não podemos desanimar e desistir dos adultos. Nós precisamos realmente dirigir esse nosso trabalho de conscientização, de mobilização para toda a sociedade, independente de idade. Essa então é a Lara Lutzenberger, né, que comentou sobre essa questão da educação ambiental. O áudio não estava assim dos melhores, porque realmente naquele momento ali deu um problema na conexão do Skype, né? Mas uma das coisas importantes que ela falou, Caco e Eric, e Josi... Na verdade foi um boicote do sistema ali, né? Porque foi bem na hora que ela falou que os adultos são mais difíceis de mudar e tal, né? Então foi bem na hora do Skype, não, mas agora não. Na verdade, assim, né? Os bastidores dessa gravação foi o seguinte, né? A única pergunta que deu problema foi realmente essa, né? Então eu acho que... Mas a gente achou que era relevante colocar para vocês, mesmo com o áudio não estando assim, não estando uma Brastemp, né? Mas, e assim, né? O que ela falou que eu acho que é bem importante, né, Josi? Que é não tem mais tempo, né? Essa urgência da questão ecológica faz com que a gente não possa desistir dos adultos, né? E como é que tu sente isso, assim? Tu acha que as pessoas, quando tu vai fazer, por exemplo, uma palestra de educação ambiental em empresas, as pessoas estão tão sensíveis para essa questão ecológica? Como é que é a tua percepção, assim, de educadora? Ah, depende do contexto, né? Depende da necessidade que as pessoas têm da educação ambiental entrar na vida delas. Por exemplo, a gente estava falando da questão das enchentes. Acaba que as pessoas só vão atrás dessas informações quando elas necessitam, quando uma crise aparece, né? Então, dentro de empresas, como o intuito maior, dependendo assim, né, do ramo da empresa... É um lucro, é assim, eu vou fazer educação ambiental ou eu vou fazer uma gestão ambiental dentro da empresa somente se eu não tiver gastos, somente se isso for me reduzir, inclusive, gastos dentro da questão da empresa. Então, depende muito do interesse da comunidade. As comunidades tendem a receber com muito mais valor, assim, as informações e a praticar muito mais, porque elas necessitam de uma vida melhor, elas necessitam saber uma prática de permacultura, onde tu mostra que tu pode cultivar em qualquer lugar, que tu pode cultivar com qualquer terra, né? Então, pessoas que não têm acesso a uma alimentação orgânica, porque moram longe das feiras, ou porque realmente têm um custo um pouco maior, elas têm uma maior necessidade de produzir o seu alimento, então elas têm mais interesse em ir atrás dessa informação. Então, acaba muito pelo é o perfil de interesse, assim. Hoje em dia, eu trabalho muito com professoras. Professores, professoras que têm interesse em agregar esses conteúdos nos seus currículos, nos seus projetos escolares, gestores de escolas que querem deixar esse espaço mais sustentável, né? Porque até a escola tem um espaço para cultivo. Então, dentro sim, da questão para se trabalhar com um adulto, eu assim, até sou bem radical. Assim, sempre quando eu vou trabalhar com um adulto, eu vou trabalhar primeiro assim, o choque. Né? Chocar o adulto, assim, né? Porque ele só começa a repensar e olhar para dentro de si o que pode mudar a partir de um choque, assim, de, bom, daqui não posso mais fazer o que eu tô fazendo até agora, porque isso tá me trazendo consequências muito grandes. Eu lembrei agora que o Caco Rocha aqui, nosso apresentador da Rádio Verde, também trabalha nessa área de educação ambiental, né, Caco? Eu lembrei agora uma das técnicas que tu fazia, né, de chocar os adultos, né? De levar isso pro lixão. Uma das coisas que fazia, porque, na realidade, assim, eu vejo que a Josi tem uma coisa bem prática na parte da educação ambiental, que é de mexer na terra, de tocar. Mas daí quando tu vai falar, por exemplo, sobre reciclagem, sobre lixo, primeiro que não é um assunto que é muito agradável para as pessoas, né? E segundo, que como tudo é montado pra coisa ficar longe da gente, pra gente não ver, ah, tá limpo aqui, né? Mas pra onde vai isso? Então, uma das formas que eu encontrei foi de fazer isso, fazer oficinas e levar o pessoal pra conhecer o lixão. Né? E ver um monte de latinha, de papelão, e ver... Porque daí quando a gente vê exatamente o que eu tava falando, né? E o Sim. choque, eu acho que tem a ver com o negócio de mexer na carne, né? Que a gente tinha comentado ali um pouquinho antes. Porque... E falar de educação ambiental, eu acho que tem muito disso. Eu tive, durante muito tempo, essa dificuldade, assim, bah, como é que eu vou falar de uma coisa legal sem falar da parte ruim, né? Porque, na realidade, nós, ao mesmo tempo, fazemos parte do problema e da solução. Exato. Não sei como é que tu vê isso, assim, Josi. Acho que tem até a ver com o próximo áudio depois da Lara. Né? A educação, ela parte de uma problemática, né? A educação ambiental, ela não existia quando a gente não tinha essa demanda de solucionar um grande problema social. Então, ela nasce de um problema muito grande, né? Um problema que hoje eu trabalho, assim, questão de saúde coletiva. Né? Para mim, a educação ambiental passou daquela questão ecológica, do contato com o verde, do prazer em mexer com a terra. Para mim, é uma questão de saúde e bem-estar coletivo. Né? Então, às vezes, as pessoas não estão... Elas, muitas vezes, visualizam, mas parece que elas não enxergam assim, o tamanho desse problema. Não enxergam que isso vai fazer mal para a saúde delas. Mas até isso que tu falasse do social, né? Talvez um pouco desse não enxergar tenha a ver com isso, assim, porque a gente chama de educação ambiental. E aí tu joga pro ambiente, mas na realidade é uma questão social, né? Porque se der uma catástrofe, não é o planeta que vai sofrer, né? Não é, sabe? É nós que vamos sofrer, é os animais, enfim, mas é social a coisa, é muito mais social do que externa, assim. Sim, certamente. Hoje em dia, eu trabalho com esse termo, assim, não faço educação ambiental, faço educação socioambiental. Porque o ambiente existe, ele tem uma capacidade de resiliência grande, muito maior do que a nossa. E eu me dei conta disso, assim, estava fazendo a faculdade, e eu sempre gostei da natureza, desde criança tive contato, né? E na hora de fazer uma formação, assim, eu pensei, bom, quero trabalhar com algo que eu lide com a natureza, não quero lidar com pessoas, não quero... Enfim, né? Tinha aquele pensamento, tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade e tal. Aí um dia eu tava numa aula de geologia, assim, a última aula do semestre, assim, e a professora falou uma coisa assim, que mudou minha vida, assim, minha concepção sobre trabalhar com o meio ambiente. Ela falou assim, olha... Vocês estão aqui, não é para cuidar da terra, da natureza, vocês estão aqui cuidando da terra e da natureza para as pessoas. Vocês são enfermeiros, vocês lidam com vidas, com as vidas das pessoas. E eu, na hora, assim, poxa, mas eu sempre falava que eu não queria trabalhar com as pessoas, porque eu achava que as pessoas eram o negativo da história, assim, né? E, na verdade, as pessoas são os agentes, né? Se não existisse pessoas, a gente não ia ter a biodiversidade que a gente tem no planeta. Então, nós somos parte também dessa natureza, assim, né? O problema são as ações que a gente toma sem pensar no antes, né? No contexto, assim, que tu tá utilizando aquilo ali, e no depois. As pessoas perderam. A gente vive numa sociedade tão fragmentada que a gente não tem mais um raciocínio cíclico. E é isso que daí gera essa insustentabilidade. Seria a pessoa, né, mais afetada, né? Não, é que tá em risco é a raça, humana. Com certeza. É quem tá fazendo as ações, né? Isso é o que mais chama atenção. Até não sei se não é o caso de a gente já pensar o próximo áudio, né? Porque eu acho que tem um pouco isso, assim, porque no fim as pessoas talvez não saibam exatamente todo o problema, que é o lixo transgênico, isso, aquilo, com outro, mas as pessoas intuem que existe um problema. Só que daí quando a gente pensa nisso, pensa que é muito grande, né? E pá! E fazer, né? E acho que o próximo áudio aí que a gente fez é. Perguntou pra Lara o que ela achava de como que dá pra virar esse jogo, né? Sim. E daí acho que dá pra. Acho que tem um pano pra manga pra gente aí. Vamos, Eric? Vamos. Então, Lara, quando a gente fala em educação ambiental, a gente tá vivendo um cenário que é muito preocupante, né? Eu considero, assim, imagino que tu também compartilhe desse ponto de vista, né? Tanto do ponto de vista social, assim, quanto ecológico, né? E o teu pai, o Lutzenberger, ele já considerava alarmante, né, esse cenário que a gente estava vivendo naquela época, né? Já faz uma década que ele se foi, assim, né? Faz uma década que ele se foi, fazem 40 anos que ele começou a alertar a sociedade sobre essas questões, pra te dar conta quanto tempo já transcorreu, né? Então, e como é que a gente faz para virar esse jogo, hein, Lara? O que, que tu acha que dá para fazer? Olha, eu acredito muito no papel individual de cada um de nós. Eu vejo que, diferente da época do meu pai, que realmente a sociedade como um todo era alienada e havia a necessidade de surgirem Don Quixotes como ele, talvez mais uma centena de ativistas do mundo inteiro foram, hoje já é o momento de mobilização coletiva, realmente. Inclusive, eu acho que já nem há mais espaço para líderes como ele. Toda a dinâmica de comunicação, de construção de saber, de divulgação de saberes na nossa sociedade, se transformou radicalmente em relação a 40 anos atrás. E eu vejo que o resultado da mudança, ele se dá, mais que nada, pela sinergia das ações individuais. Então, a gente não tem que nunca desacreditar ou desvalorizar o papel individual que cada um de nós tem para cumprir nesse processo. E nisso também eu percebo, Flávia, que hoje, realmente, a compreensão, a consciência de que é necessária uma mudança, ela está disseminada na sociedade, em todo mundo. E também, a cada dia, cresce o número de iniciativas, tanto individuais quanto institucionais, em prol dessa mudança. Só que, como já bem dizia um ditado budista, a árvore que cai, ela faz muito mais barulho do que a floresta que cresce. Nós percebemos diariamente os estrondos, prejuízos que a nossa atitude equivocada estão causando à sociedade e ao planeta. Mas nós ainda percebemos muito menos a quantidade de iniciativas que surgem e de atitudes que se somam no dia a dia também nessa sociedade para a construção de um mundo diferente. E aí também eu acredito que, além desse processo se dar na sua maior parte de forma silenciosa, a erupção dele, concretização de uma nova realidade, ela pode se dar de forma muito súbita e imprevisível. E nisso eu tenho fé de que a gente esteja na iminência de uma virada, de uma grande virada cultural, de uma grande virada civilizatória, que realmente nos traga, nos permita, de novo, redirecionar a civilização humana rumo a uma maior sustentabilidade. Rádio Verde. A Lara Lutzenberger comentando coisas muito interessantes, né? Eu acho que uma nova realidade pode ser muito súbita e ela tem fé na virada para uma maior sustentabilidade. A gente também espera, né? Temos fé, né? Ah, temos muita fé, né? Não, porque senão não teria nem porquê, né, Josi, eu acho, trabalhar com educação ambiental, se não houvesse essa fé, essa esperança de uma mudança de consciência e de atitude das pessoas, né? É verdade. Acho que a grande questão é disseminar informação, sabe? Não reter, assim, porque acaba que essas informações ficam lá no meio acadêmico e não vão para as comunidades que realmente precisam dessa informação. Acaba, às vezes, ficando em setores da sociedade que não estão interessados num bem-estar, assim, maior, né? Ou que não tem tão visivelmente os impactos na sua vida, assim. É porque, então... porque se a gente vai parar para pensar, assim, a maioria das coisas que a gente consome está ligada essencialmente com o ciclo insustentável. A gente parar pra pensar assim, a energia, o transporte das coisas, e daí depois, o lixo, como os alimentos são produzidos. Então também não é muito interessante se discutir, se falar abertamente sobre isso, né? Não é interessante economicamente, né? Sim, exatamente. Então a grande questão, assim, e que torna às vezes bem desafiador, assim, trabalhar com a educação ambiental é o contexto econômico-político que a gente vive mundialmente, né? Porque não depende mais de uma decisão do individual também, assim, né? A gente pode ter controle sobre as coisas que a gente consome dentro da nossa casa, mas a gente não tem controle muitas vezes sobre, por exemplo, uma lei que a presidente baixa diminuindo a área de mata ciliar por um interesse político, econômico, do qual muitas vezes nem ela também tem total domínio, assim, né? Porque é algo que vem de um entrelaçamento muito maior, assim, né? De poderes, uhum. Enfim, né? Desse sistema econômico que a gente vive, né? Então, realmente, assim, a gente tenta trabalhar individualmente, tenta trabalhar numa escala comunitária e tecer redes, né? E disseminar informação. E trabalhar, assim, a valorização da nossa cultura local, dos nossos produtos locais, para que localmente a gente possa agir de alguma maneira, sabe? Porque senão não tem... Na realidade, é o caminho do que a própria Lara sugere, assim, né? De que tem que ser o papel individual, sabe? Que não dá mais tempo, assim, pra vir um grande líder e nos salvar, sabe? De que tem que ser cada um. E aí que tá, eu me lembro da dona Zela, minha mãe, falando, assim, de que tem um incêndio, né? Mas então o passarinho ia com um pouquinho de água ali, o beija-flor, né? E um pouquinho de água. Ah, mas tu não vai acabar. Ah, mas eu tô fazendo a minha parte, né? E ao mesmo tempo, como é complicado isso, né? Porque tem que fazer a tua parte, mas tem isso que tu falasse, né? Das grandes corporações, das grandes decisões políticas, enfim, né? Bom, agora 11 horas, 2 minutos, o bate-papo tá muito bom, mas a gente vai dar um tempinho aqui, tomar uma aguinha, comer uma bolachinha, assim, e vamos deixar nossos ouvintes com a seleção musical sempre de qualidade do nosso técnico ambiental e técnico de áudio, programador musical, o cara faz várias coisas, né? Então, assim, Eric, vamos rolar um som aí pra galera? Lembrando que eu tô meio de castigo agora, deu um probleminha aí no microfone, mas já estamos resolvendo tudo isso, tô até acompanhando o Caco agora aqui. Então, vamos escutar o som do Pedra Branca, que é um pessoal que faz uma mistura aí de música eletrônica com orgânico, assim, com cítara, assim. Então, vamos estar Stand By Me, daquele projeto Playing for Change, que é bem bacana, que ele sai pelo mundo inteiro gravando e juntando o som do pessoal. Vamos lá, então. Rádio Verde. This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. 11:15. Então, esse nosso bloquinho musical inspirado, né, Eric Rinton? Tá bacana, hein, meu? Estamos recebendo muitos elogios pelas músicas. Ah, tá. Tanto como inspiração aí, vocês. Na verdade, a Fabi que enche a minha bola. É a técnica e meio ambiente. Técnica, vamos agradecer também a nossa querida âncora, a Flávia. Fora ela que dá o nosso cunho jornalístico, né, do nosso programa. Então tá, depois desse momento, assim, jogação de confete, né, vamos pra notícia, Eric? Plantão Ambiental. Na primeira semana do programa Lixo Zero, no Rio de Janeiro, foram aplicadas quase 500 multas a pessoas que foram flagradas jogando lixo no chão. De acordo com a Prefeitura do Rio, diminuiu em 34% os resíduos jogados nas ruas do centro da cidade. A maior parte das penalidades foi por lixo de pequena quantidade, com cobrança de R$ 157. As multas vão até R$ 3.000 e o valor depende do tamanho do produto que foi descartado indevidamente. Então, aqui, puxando a brasa para o nosso debate, aqui com a Joselaine Fuchs, aqui, a técnica ambiental e educadora, gerente da Semente Universal, não deixa de ser, né, uma forma de educação ambiental a gente juntar as pessoas, né? O que tu acha? Eu acredito que é uma tentativa, assim, né? Eu sempre pensava muito nisso, assim, antes, né, de ser implementado. Acho que pode gerar, assim... Acho que pesando no bolso, talvez as pessoas passem a pensar um pouquinho mais, assim, porque até a gente estava falando aqui antes, né? Poxa, mas é a educação, né? Não vamos trabalhar. Mas praticamente 20 anos se fala de reciclagem de lixo, de separação de lixo, de redução, e as pessoas não se dão conta. Então parece que, né, de repente vai ser uma medida boa. Eu, inclusive, defendo, assim, uma ideia de que, inclusive, o lixo... Claro, a gente paga uma taxa, né, nos impostos, mas que deveria ser por... Que a gente pagaria através... por conta do volume de lixo produzido. Porque, assim, né, em Porto Alegre, quantos quilos de lixo a gente produz por... Cada habitante produz por semana. Eu penso que em 1-2 meses, nós pagando a destinação final do lixo, né, que vão para os aterros sanitários, se as pessoas não iam dar conta de diminuir a produção de lixo em 2 toques. Assim. Ah, com certeza. Nós estamos aqui impressionados, porque, na verdade, assim, a conexão, né, do pensamento das pessoas, sim, né, que a gente falou com a Lara Luxemburger durante a semana... E ela sugeriu a mesma coisa. É mesmo? Nossa, eu achava que era uma ideia meio louca minha. Não, pois é, mas então, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir esse áudio da Lara, mas é interessante isso, né? De que, na verdade, isso é uma coisa que durante a conversa com a Lara, assim, que a gente foi batendo papo, assim, né? E aí eu sempre dizia pra ela assim, não sei se tu tem o mesmo ponto de vista. E bah, ela ia lá e falava coisas assim, que realmente a gente vê assim, que a gente que tem essa vontade de que haja essa mudança de consciência das pessoas, a gente acaba tendo um pensamento um pouco alinhado, assim, que não de uma forma, como é que eu vou dizer, assim, a gente acaba tendo um pensamento que vai pro mesmo lugar, assim, sim, né? E é bom isso, na verdade, né? Sim, eu acho que o que talvez possa levar a isso... É a experiência, assim, de estar há anos trabalhando e tentar uma sensibilização e ver pouco resultado. Tentar uma conscientização, uma mobilização, ensinar, falar. Hoje em dia, assim, se me chamam para uma oficina de... Porque a maior demanda, tu fala que tu é educadora ambiental, tu é técnico ambiental, as pessoas querem que tu trabalhe em oficinas de reciclagem. E hoje em dia eu já não faço mais isso, assim, porque... Uma porque eu cansei, assim, né? Porque é uma coisa que, poxa, realmente há muitos anos está se falando, né? É uma coisa, assim, que as pessoas não têm informação. Não, há muito tempo está se falando, todo mundo, se tu conversar com qualquer pessoa, as pessoas sabem disso, né? Acabam ignorando, né? Mas ignoram, né? Então, acho que tem que tomar medidas um pouco mais enérgicas, assim, que pesem no bolso, porque, afinal de contas, é uma sociedade movida... Pela questão. do dinheiro, então, se é isso que precisa, né, pra... Eu acho que a gente pode sair um pouco aqui da ordem do nosso roteiro, Eric, e de repente vamos ouvir a Lara falando sobre essa questão aí da reciclagem, que eu acho que é o áudio aí 6 pra ti, é isso? Vamos conferir então, vamos. Por exemplo, a questão da reciclagem, né? Tu tinha comentado antes, assim, como é que seria a forma que tu acha que para as pessoas realmente terem uma conscientização maior a respeito disso? Começar a fazer isso na sua casa de forma, digamos assim, automática, todo mundo começar a fazer isso, assim. Como é que seria a maneira, né? Lamentavelmente, quando chega nesse ponto, eu também acho que aí sim o governo teria que passar a ter um papel penalizador. Eu acho que, infelizmente, muitos de nós apenas passam a tomar uma atitude também quando a gente corre o risco de ser penalizado por não tomá-la. Na questão do lixo, como é que nós poderíamos realmente fazer com que essa questão fosse abordada de forma eficiente? Eu vejo que o poder público tem que instituir centrais de coleta e reencaminhamento do lixo que realmente sejam operacionalmente eficientes. Precisa haver uma maior educação da sociedade em termos da problemática do lixo, de compreender que não se trata só de separar e promover a reciclagem, mas também de reduzir o consumo de lixo. E nisso talvez deveria se instituir tipo uma taxa, assim, que seja relacionada ao montante de lixo que tu produz. Estou pensando aqui com vocês juntos. Então, que cada cidadão, cada domicílio tivesse tipo uma cota máxima de lixo que pode produzir. Acima disso, pagaria um excedente, uma forma de buscar limitar a produção de lixo. O que a gente compra de embalagens desnecessárias que a gente chega em casa e bota no lixo automaticamente é impressionante, não é? Certamente, assim, eu infelizmente não sei cozinhar, né, então eu acabo comendo muita comida congelada e é um absurdo, assim, aquela quantidade de caixa e embalagem, assim, às vezes eu ficar 2 dias em casa, tem um monte de lixo só para uma pessoa, sabe? É uma loucura, e fora as quinquilharias que se compra por pura sedução, né, que a gente em menos de meio ano, às vezes em menos de uma semana já bota no lixo. Já passou o atrativo delas. Então, a gente talvez devesse buscar alguma forma de penalizar realmente o volume de lixo que se produz, né? Como uma forma de inibir a produção dele. E aí, Josi, pra mostrar que realmente teu pensamento alinhadíssimo com o da Lara Lutzenberger, né? Não sabia. Nunca tinha ouvido outra pessoa ter essa ideia, mas, enfim, né? Talvez aí algo que a gente possa pensar como política pública mesmo, né? E eu acho que eu queria comentar antes que tenha a ver essa coisa, quando a gente fala em educação, conscientização, parece muito abstrato, né? E daí quando se coloca a questão de fiscalização, de leis e coisa, tu tenta trazer isso pra coisa mais prática, mais da vida das pessoas, né? Sim. Porque às vezes a gente fala, faz conscientização e daí parece que tá na consciência. E da consciência pra prática, né? Exato. Se mobilizar, né, realmente. Né? Pra fazer. O que me preocupa é viabilizar isso também pra fazer essa fiscalização, né? Não adianta criar um sistema de multa, mas e aí como é que vai ser feito, né? Então, de repente, essa ideia da Lara e da Josi é interessante também, mas e ver como é que poderia fazer isso, né? Ou até agora essa foi feita essa lei, né? Tem que ver como é que vai ser feita essa fiscalização. Não adianta só tocar, assim, ao ar, né? Eu percebo, assim, pelo que eu li na internet, né? Não tive essa oportunidade de ir pro Rio de Janeiro ultimamente, né? Mas, assim, o que dá pra perceber é que realmente eles estão conseguindo fazer essa fiscalização e multar as pessoas, né? Claro que tem que ter uma mobilização do poder público nesse sentido, mas eu acho que é válido, né? A gente tentar ver formas de fazer com que as pessoas saiam dessa acomodação, assim, né? De dizer, ai, não tenho tempo de fazer tal coisa. Fazer um trabalho jornalístico, então, mandar a Flavinha pro Rio de Janeiro. Ah, boa! Correspondente da Rádio Verde. Gostei da ideia. Olha, vamos ver, né? Seria bom. E claro que, assim, né? É importante lembrar que isso é uma ação, assim, emergencial, pra ter resultado a curto prazo. Não quer dizer que todo mundo agora, né, que a gente quer que, enfim, as pessoas, né, tirem do bolso, mas, assim, é uma estratégia a curto prazo, porque realmente, assim, o lixão lá em Minas do Leão catar o lixão, não, desculpa, o aterro sanitário, ele tem uma vida útil que foi calculada 6 anos atrás, que é diferente da vida útil que se calcula hoje, por conta que ainda se o volume está aumentando. Isso é preocupante, não é uma coisa que é regular, não. O volume de lixo, e isso tudo tem a ver com o consumo, né? Então, sempre quando eu trabalho questões de resíduo, eu trabalho a questão do consumo, né? Que é nós repensarmos, é nós chegarmos num local para consumir algo e pensar de onde veio isso, por quanto tempo eu vou utilizar e quanto tempo isso vai levar e de que forma isso vai gerar algum impacto para a natureza. Então, acho que a gente pode ouvir mais uma parte da gravação aí com a Lara Lutzenberger, que ela fala sobre a questão do papel das ONGs, né, nesse cenário. E acho que a gente já pode emendar também falando sobre o papel do governo. É, que daí fala desses entes que defenderiam o interesse público, né? As ONGs ambientais do Estado, né? Que seriam mais fiscalizador, mais executor, mas que no fim é mais comprometido aí, na minha opinião. Como é que considera assim, o papel das ONGs ambientalistas para essa mobilização que é necessária da sociedade nessa questão ecológica? Elas são importantes, mas eu acho que elas já não têm mais a mesma importância de outrora. Porque o processo todo, como eu dizia, ele hoje está difundido na sociedade como um todo. E a causa ambiental, ela é uma causa que diz respeito ao dia a dia de todos nós. Além do mais, as ONGs ambientalistas, elas têm um ponto fraco, que é o fato de que a maior parte das pessoas que militam nelas fazem isso de forma voluntária. E o dia a dia de todos nós hoje está atrapado numa correria, numa miríade de dificuldades múltiplas, como até mesmo o congestionamento urbano, entre outras tantas preocupações que fazem parte do nosso dia a dia. Isso limita a capacidade de ação dessas ONGs. Também a complexidade das questões em pauta hoje é tal que existe, inclusive, uma dificuldade dos militantes das ONGs de se aprofundarem em todas essas causas. Então, mas eu acredito que o que faz a diferença hoje em dia não é tanto a presença ou a ausência de ONGs ambientalistas, mas sim o compromisso individual em fazer uma contribuição. Acho que as ONGs ambientalistas, elas apenas reforçam, levantam novas bandeiras, dão umas sacudidas, mas não são elas mais as protagonistas desse processo. E nesse cenário atual aí, como é que tu avalia essa questão da atuação do Estado, né? Com o governo, tu acha que, por exemplo, até agora tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que está sendo implementada lentamente, assim, pelo menos do meu gosto, assim, acho que deveria ter já tá sendo algumas cobranças maiores, assim, por parte do governo. Como é que tu avalia a atuação do governo federal e de outras instâncias também nessa questão ecológica? Os governos estão muito atrasados, e o brasileiro em especial. Nosso país realmente tem um longo percurso a percorrer para melhorar uma política realmente condizente com o desenvolvimento sustentável. Não obstante, eu também vejo que o governo, ele é reflexo da sua sociedade. Então, não existe tanto essa diferença entre governo e sociedade. A gente, novamente, nós precisamos, como sociedade, gerar essa mudança, sem procurar culpados no governo, ou no empresariado, ou em que setor que seja. Nós precisamos todos tomar consciência da gravidade e do tamanho do desafio que nós enfrentamos e fazermos uma reflexão individual, profunda, e uma tradução disso em hábitos cotidianos que venham de encontro à mudança que queremos. Essa então é a Lara Lutzenberger aí, falando sobre o papel das ONGs nessa questão ambiental e também do papel do governo. A gente estava aqui ouvindo, né, a gravação, né, Josi? E estava comentando sobre isso, que a Lara fala sobre esse vício do voluntarismo, né? Sim. Das ONGs, né? E isso acontece contigo com alguma frequência, assim, das pessoas acharem que tu não pode cobrar pelo teu trabalho, assim? Ou fazer, sim, uma parceria. Sim, acontece, né? Ah, tem como fazer uma oficina lá, né? E enfim, às vezes tu não quer, mas tem algum tipo de troca, né? Enfim, todos nós... Eu estudo para isso, né? Enfim, eu dedico todo um tempo para isso. É uma coisa que eu quero disseminar. Claro que, né, informação eu nunca vou reter por conta disso, assim, mas assim, o trabalho em si, prático, as pessoas acham que tem que ser uma coisa voluntária, né? É isso, isso eu percebo muito, assim, eu acho que nessa área ambiental, quando eu comecei a trabalhar junto com o Caco, eu percebi isso também, que as pessoas esperam muito, assim, elas ficam até às vezes meio chocadas, tu lá, olha, não, mas a gente cobra, não pode, né, fica meio feio, e eu percebo isso também, assim, com alguns amigos meus que eu tenho que são músicos, que também assim, ah, vem aqui dar uma palhinha no meu bar, é de graça, mas porque é um trabalho que não pode ser cobrado, assim, parece que quem trabalha com arte, quem trabalha com essa, né, com essa questão do meio ambiente, assim, parece que não pode cobrar pelo trabalho como outros profissionais, eu acho que isso é um grande erro, né? É, e daí eu penso assim, né, que para os trabalhos, para se, vamos falar bem, hein, pra se destruir o planeta, assim, ah, daí tu paga, daí tu vai lá, né? Mas daí o trabalho que precisa ser desenvolvido, né? Esse trabalho que a Josi faz, ou vários outros trabalhos que são realizados na esfera do terceiro setor, das ONGs, que deveriam trabalhar das 9 às 6 da tarde, sabe? Deveriam ser incentivados para que isso acontecesse, trabalhos em escola, enfim, tantos outros, né? Juntas cooperativas. A gente fala da reciclagem de lixo, enfim, e fala do papel do Estado, e até assim, a Lara fala, né, que cada um tem o seu papel e coisa, mas quando a gente vai vendo a questão prática, por exemplo, do lixo, o Estado realmente, assim, tem muito, muito pouco apoio para as cooperativas, para os catadores, para o pessoal que trabalha com a reciclagem. E tem um grande apoio, vamos dizer assim, para os aterros sanitários, que daí tu recolhe, quanto mais lixo tiver na cidade, melhor, porque daí vai dar mais dinheiro para a empresa que faz a coleta de lixo e que paga a campanha da prefeitura. Então, eu entendo quando a gente fala assim, da questão individual, mas se um indivíduo, alguns poucos indivíduos que têm mais poder do que nós quatro, que estamos aqui, te mudassem a postura, certamente isso é uma mudança muito mais maior, muito mais relevante do que eu separar o lixo da minha casa, né? Tem uma ideia, assim, que eu carrego, assim, que é a questão de não existe sistema sem seguidores. Que é, eu acho que trata essa questão da esfera pública, né? Então, o Estado, realmente, né, tem a questão de um poder maior que influencia nas questões da saúde das pessoas que vivem nesse estado, mas se nós como consumidores e como pessoas que vivem no lugar onde vive, se a gente agir de uma maneira diferente, a gente já transforma, né? Eu sempre dou um exemplo assim de uma empresa. Tu vai no supermercado e tu escolhe entre um produto um pouco mais sustentável do que outro, né? Toda empresa, ela abre fazendo uma pesquisa de mercado. Se ela vê que ela vai ter maior lucro, mesmo que seja essa questão do lucro mesmo, assim, com consumidores ecológicos, né, do que produzir da maneira que ela vem produzindo, ela vai dar um jeito de produzir ecologicamente. Então, a gente tem um grande poder no nosso não, negar as coisas, né? Tanto que aquele conceito dos três R's, eu sempre trabalho com mais R's, né? E um deles é recusar, é simplesmente se recusar a consumir algumas coisas, se recusar a aceitar que, enfim, empresas, enfim, aí de transgenia entrem no nosso estado, contamine todo o nosso alimento e a gente, né, fique à mercê, né? Vendo um monte de doença ser gerada, vendo nosso alimento ser contaminado. É, mas é pra isso as pessoas têm que se ver mais como atores mesmo, né? Sim. Não só reativas, né? As pessoas realmente a pessoa, não, ó, eu vou escolher o produto que eu vou comprar. Ver o consumo como uma forma, inclusive, de bandeira pra se fazer modificações. Certamente, né? É. Nós somos os atores dessa sociedade, né? Nós temos o poder de dizer sim, não, de escolher quem vai estar lá, então. Claro, a gente não é criado, né, e educado para ter esse tipo de atitude. Por isso que é essa reeducação, por isso que essa questão ambiental passa por questões culturais, passa por questões econômicas, políticas, reavaliar toda uma forma de vida. É, até pegar um gancho, assim, né? Quando, por exemplo, agora a gente tá com as coisas dos protestos, né, esse ano. E aí que tá, né? Daí a gente vê essa questão ambiental, assim, não tem exatamente, assim, tá, teria, mas não tem exatamente um grande inimigo, assim, que a gente possa apontar, assim, e daí talvez seja literalmente aquela coisa de tu aponta o dedo e tem quatro virado pra ti, né? Exatamente. E daí tu vê que exatamente não aparece, a questão ecológica não aparece, né, nos discursos ou nessas lutas, assim, né, pessoal? Bom, agora 11 horas e 34 minutos, a gente vai de som agora no nosso último bloquinho musical, Eric. Fazer um bloquinho bacana com a banda bem interessante, que é a Cultivo, né, que passa sua mensagem. E após vamos curtir o Mangue Beat, né, da Nação Zumbi. Vamos de som então. Passa por muitas crises das quais não vê saída, todas elas geradas por uma única crise, a de percepção da vida. O homem se afastou da natureza quando se julgou superior. Olha a distância que a gente criou. Sola do pé, meia sapato, asfalto e a terra, esperando você ver. Somos a própria natureza, cheios de beleza e de amor. No dia em que entreguei meu coração pra Deus, choveu amor na minha cabeça. Cada gotinha era maior que eu. Tudo sempre muda, nada nesse mundo continua igual. Tudo sempre muda, nada permanecerá. Yeah. boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem tá chegando. Rádio Verde, Rádio Verde, Verde, Verde, Verde, Verde, Verde. Então tá, agora faltando 16 minutos pro meio-dia, estamos nos encaminhando pro final desta sexta edição da Rádio Verde aqui na Ipanema Comunitária 87.9 FM. E o programa proveitoso, né, Caco e Eric? Foi bacana, né? É, eu acho que na realidade quando a gente fala de educação ambiental, a gente tá no olho do furacão, assim, né? Porque daí a gente fala da mudança, né? A Lara falou, nós já falamos aqui, que tem que acontecer, né? E, enfim. Então a gente vai ouvir a última seleção aí da entrevista com a Lara, e a gente fez uma brincadeira com ela, né? Sobre essa. que ela poderia fazer se ela tivesse uma varinha mágica, né? E depois a gente vai fazer a mesma pergunta aqui pra Joselaine Fux, que tá aqui com a gente no estúdio. Vamos rodar então aí. Lara, eu vou encerrar aqui a nossa entrevista com uma brincadeira contigo, tá? Se tu tivesse uma varinha mágica e pudesse resolver agora, assim, de uma hora para outra, mas teria que ser só um problema ecológico, qual tu escolheria? Olha, varinha mágica é difícil, né? Mas assim, ó, de todos os problemas que eu vejo hoje em dia rodeando a nossa vida moderna, um dos que mais me preocupa é a questão da produção de energia. Esse, para mim, está sendo um problema que realmente me tira o sono. Porque com tal de atender a nossa demanda por industrialização, cada vez mais industrialização e consumos crescentes, e considerando a limitação do petróleo, dos combustíveis fósseis tradicionais conhecidos até agora, nós estamos cada vez mais apoiando projetos que são realmente de riscos muito grandes, como, por exemplo, o ressurgimento da energia nuclear como uma alternativa para produzir energia. E, apesar do que aconteceu em Fukushima, em que até hoje, ainda, passados dois anos, né, ainda estão vazando diariamente milhares de litros de água radioativa, ainda assim existem os defensores da energia nuclear como fonte de energia para a nossa sociedade. Da mesma forma, também surgem a cada dia novos megaprojetos de hidroelétricas, que mesmo baseados em uma energia renovável, são de tal dimensão e de tal impacto que o aspecto de ser renovável se torna anulado. As vantagens de ser uma fonte de energia anulada é anulado. A energia hidráulica, ela só é vantajosa em pequena escala e para produção e consumo de energia local, não nessas mega represas que se projetam a cada dia mais e que, por exemplo, nesse momento estão ameaçando toda a nossa região do Turvo, ali no noroeste do nosso estado, e parte também da Argentina. Também está se avançando cada vez mais em fontes de exploração, como, por exemplo, o pré-sal. O pré-sal é algo que me preocupa enormemente, porque essa exploração, ela se dá a 7 quilômetros de profundidade abaixo do nível do mar. Aí basta pensar, se o vazamento que houve no Golfo da Califórnia, 2 anos atrás, acho que Fukushima, não me lembro se foram 2, talvez tenha sido 1, né? Mas o Golfo do México foram 2. Aquele vazamento foi dificílimo e também ainda deixa sequelas e impactos até os dias de hoje, foi dificílimo de conter, né, dada a pressão que havia naquele vazamento. Imagina se dá um acidente a 7 quilômetros de profundidade abaixo do nível do mar. Quem segura isso? Quais as consequências disso? Então eu vejo que nós estamos cada vez arriscando mais, e arriscando a tal ponto que um acidente pode realmente significar o apocalipse. Então, essas questões, realmente, se eu tivesse uma varinha mágica, eu buscaria, mais do que nada, passar essa varinha por cima da cabeça de todos os seres humanos e acabar com essa paranoica consumista que nós vivemos, instituir, assim, num passe de mágica, um estilo de vida mais frugal, e com isso, realmente, também tornar desinteressante, tornar inviável o crescimento desses empreendimentos de tão alto risco como os que nós estamos vendo nos dias atuais. Essa então é a Lara Lutzenberger, presidente da Fundação Gaia. Lara, agradeço muito a tua atenção aqui com o nosso programa, com a Rádio Verde, e esperamos poder falar ao vivo em outra oportunidade, né? Quando tu estiver, de repente, aqui pela Zona Sul de Porto Alegre, dá uma voltinha aqui, conhece aqui o estúdio também da Ipanema Comunitário. Muito obrigada, Flávia. Um abraço para todo mundo. Rádio Verde. Tá, depois da Lara Lutzenberger falando o que faria se tivesse uma varinha mágica para resolver algum problema ecológico, mas um só. Josi, a gente passa a bola para ti aí. O que tu pensa, assim? Se tu tivesse a varinha mágica? Nossa, essa é bem difícil, né? São vários problemas, assim. Mas hoje o que mais me preocupa é a questão da segurança e soberania alimentar, né? A questão da transgenia, dos agrotóxicos, porque invade, inclusive, aqueles que optam por uma produção ecológica. Envenena lavouras, envenena pessoas, envenena a terra, a atmosfera, o solo, né? E eu acho que o impacto para as nossas vidas, assim, está sendo muito grande, muitas doenças estão sendo geradas. Então, acho assim, que algo que eu queria amanhã, assim, acordar e que não existisse mais, assim, né? Porque é bem complicado, assim, né? A gente consome aí cerca de 5 litros de veneno por ano, já aqui no Brasil, né? E isso tem que acabar. O maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? Exato. Dado triste. Assim. Até fazer o programa de transgênicos aqui, eu achava que o principal problema era o lixo, assim. E realmente eu compartilho contigo, assim, sabe? Porque o transgênico tem a coisa do mal, assim, que vai e se expande e acaba com o outro, né? É. Diferente. E eu acho que principalmente o que a gente comentou quando teve o debate aqui sobre transgênicos, né? Que realmente, assim, que às vezes a gente nem sabe que tá consumindo, né? Porque tem até um determinado percentual, as empresas não precisam colocar, né, na embalagem. Então, realmente, acho que é uma boa questão mesmo. Se a gente pudesse ter essa varinha mágica, né, Josi, pra resolver, sim, seria bacana, né? E eu gostaria que tu deixasse os contatos da Semente Universal pra quem quiser entrar em contato contigo. Então, o Semente Universal tem um blog, tem algumas informações e a divulgação dos trabalhos, das palestras, das oficinas, que é sementeuniversal.blogspot.com. E tem um e-mail, sementeuniversal@gmail.com. É só entrar em contato. Enfim, informações, demandas também, né, de trabalho, de projetos, né, tirar alguma curiosidade. Pois é, falando em curiosidade, eu fiquei curiosa. Eu queria que tu explicasse pra gente o nome, a escolha do nome Semente Universal. Nossa, esse nome eu carrego há muito tempo, assim. Eu sempre... sempre carreguei ele, assim. Semente Universal, Semente Universal. E daí quando eu comecei com esse projeto, pensei... E ele tem uma frase, né? Espalhando a boa semente pela terra, né? Então, eu quero que esse trabalho seja, assim, uma semente, né? E assim como as sementes são disseminadas pelo vento, pelas pessoas, pelos pássaros, essas informações também passam a ser disseminadas de uma maneira universal também, assim, sem fronteiras, sem barreiras, né? Então, por isso o nome. Então tá, a gente agradece a presença aqui, todas essas informações e reflexões importantes que a Joselaine Fuchs, técnica ambiental e educadora, trouxe para a Rádio Verde. E estamos nos encaminhando para o final do programa, já dá o nosso, né, Facebook, cara, né, Flávio? facebook.com/reciclagem. E já fazer o Lutz. Isso, eu acho que sim. Infelizmente não conseguimos deixar o veinho muito quieto, né? Porque ele deixou muita coisa pra gente e eu gosto sempre de dizer que é quase um trabalho jornalístico que ele já estava fazendo 30, 40 anos atrás, né? E aqui então onde a gente vai fazer o Como o Lutz já dizia, então, do livro O Fim do Futuro, Manifesto Ecológico Brasileiro, de 76. Então, como o Lutz já dizia, fundamentalmente, a solução dos problemas ambientais está na educação. Mas a educação é um processo lento, demasiado lento para conter ainda a avalanche que se aproxima do estrondo. Já não podemos esperar que a próxima geração indique um novo rumo e repare os estragos. Se nada fizermos hoje, não lhes deixaremos chances para tanto. Que adianta ensinar aos jovens o amor à natureza se, daqui a 10 ou 20 anos, quando a eles couber o poder de decisão, não mais existir natureza para salvar? Para que ainda tenha sentido a educação da juventude, devemos fixar já os novos caminhos. Devemos começar logo a reparar o que pode ser reparado, devemos evitar a continuação e o incremento dos estragos, e devemos iniciar hoje os problemas, processos que só frutificarão em longo prazo. Isso o Lutzenberger falou e escreveu, né, em 1976, né? Ele já estava preocupado com essa questão e achando que tinha que ter uma urgência. Então, por favor, né, nós agora, em 2013, precisamos ter urgência em mudanças de atitude, né? Adulto ou criança, tem que se botar o dedo na consciência, né, pessoal? Estamos aos 53 do segundo tempo. É. Então tá, né? A gente volta semana que vem com muita informação, bate-papo, música, descontração, que já é a marca do nosso programa Rádio Verde. Então tá. Isso aí, pessoal. Valeu. Bom Falou. Sábado pra todos. Bom sábado. Gratidão. Bom final de semana. Muito amor e paz. I appreciate the hurt.